sou uma pessoa profundamente grata, não tenho nenhuma visão destrutiva ou negativa da política, nem faço da destruição da imagem da política uma forma de fazer política. Louvo a política e quem dá o corpo ao manifesto pela política, daqueles que roubam tempo à sua vida para se dedicar à política, sou daqueles que louvo a atividade política como forma de manifestação cívica, aqueles que se entregam à atividade política, seja no executivo de uma junta de freguesia, seja numa assembleia de freguesia, seja na assembleia municipal, seja numa câmara municipal, seja num órgão de poder como é seja num órgão de poder como é a Assembleia da República, ou a dedicação com total empenho e criatividade no governo. Isto a propósito do professor Zé Carlos Alexandrino, que foi aqui trazido à colação e ali ao debate desta Assembleia Municipal. Eu acho que o professor Zé Carlos Alexandrino, acho que não tenho a certeza absoluta que o professor Zé Carlos Alexandrino ficaria muito bem na Assembleia da República a fazer aquilo que muito bem sabe fazer. E aquilo que muito bem sabe fazer posso testemunhá-lo de viva voz e de presença. Eu quero aqui publicamente dizer ao professor Zé Carlos Alexandrino que ele fez um excelente trabalho no tempo que teve na Assembleia da República. Um excelente trabalho. Não foi um bom trabalho, foi um excelente trabalho. E, professor, tenho que lhe dizer isto porque essa história do correr para o fim da lista, a única coisa que eu vi sobre correr, eu vi-o a correr em Lisboa, a ajudar o Conselho de Oliveira do Hospital a correr à Assembleia para Ministérios e de Ministérios para Secretarias de Estado, e você correu muito. E também quero dizer que também correu muito a ajudar o município de Oliveira do Hospital e correu muito a ajudar autarcas e conselhos, municípios do círculo eleitoral, neste caso, do círculo eleitoral pelo qual foi eleito. E correu muito. E também correu muito a meu pedido. E também, porque a vida é feita de gratidão, expressar-lhe aqui publicamente, mas também politicamente, a gratidão pelo aquilo que correu, não por mim, mas por ajudar a sua terra, por ajudar o seu concelho e ajudar o seu município. Quando corria atrás dos ministros e secretários de Estado para marcarmos reuniões para resolver os problemas na área da saúde, na área da administração interna, na área da proteção civil, na área do trabalho, na área da segurança social, e corremos muito. E quero-lhe também dar aqui o público reconhecimento pelas corridas que fez para, como aliado, grande aliado e amigo de Oliveira do Hospital e grande aliado do Presidente da Câmara e do município de Oliveira do Hospital, quando tivemos que correr atrás de ministros e de dirigentes e de decisores para resolver problemas. E atingimos vários resultados. E gostei de correr atrás de si e gostava às vezes também de correr às vezes a ligar-lhe, a dizer temos que veja lá se marca lá uma reunião com fulano ou cicrano, ministro ou secretário de Estado, para resolvermos assuntos do Conselho. E concluo dizendo isso, essa corrida valeu a pena e faz-se um grande embaixador político de Oliveira do Hospital e do município de Oliveira do Hospital, como deputado em Lisboa. E vou-lhe dizer o seguinte, foi um grande embaixador do município e do Conselho. Se fez o seu papel e está a fazer o seu papel como Presidente da Assembleia Municipal, quero também, neste momento, dizer que fez muito bem, de forma excelente, o seu papel na Assembleia da República. Tinha que o dizer, está dito, porque eu não tenho receio destas coisas.